baixo, já virou o seu líder. Aquele que toma tua casa, teu salário. E você fica parado, otário. Vou usar sua mente antes que você aposente. Não entendeu? Porque não é malandro. Puxo forte, prendo e no beat eu vou levando. Mas por favor, doutor, não me leve pra cadeia. Fui pro lugar errado, assine meu habeas corpus no local indicado. Minha família quer tudo como quem não quer nada. Black ele é parceiro, comigo nas paradas. Pensamentos mortais por detrás das grades da cela. Detritos federais tentam me botar na sequela. Mas comigo tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Como se eu tivesse dando rolê descendo o Rio Nilo. Ou o Rio Amazonas também. Eu sei que era neguinho, neném que nasceu lá em Belém. E o P.I. ou o P.I. Me dá o microfone que eu derrubo um rei. Mayday, mayday, mayday. Eu tenho a pistola de ouro que nem Goldfinger. Eu mostro a minha rima, as mina mostra a sua ginga. Meu estilo é que nem os trapalhões, se sense acrobático. O mar gelado que te dá um choque anafilático. Quando nada com os tubarões, caça com os leões. Na capa de confrontation, confronto os dragões. Transformo o deserto em oásis, atravessa sem transpirar. Somos uns dos ases. Das ruas eu tenho cartão de acesso. Testemunho ocular da história como repórter esso. Eu nunca corri da Ku Klux Klan e nem dos alemão. Por que que agora eu vou correr de um irmão? Que nem Pôncio Pilatos, um filho da puta. E lave as mãos, que nem Galactus devora os planetas de Marte a Plutão. E o Benegão tá aí? Então me ajuda no refrão. O Império contra-ataque é o lado negro da força. O Império contra-ataque é o lado negro da força. O Império contra-ataque é o lado negro da força. O Império contra-ataque é o lado negro da força. Eu sou o Speed, na maior, sempre sagaz com problema, sem crise. Se para no ar, alguma dúvida, pense duas vezes. Com atenção redobrada pra começar a me esculachar. Eu já mandei mais de 15. Parado, vira alvo, tô desce correndo pra não levar tiro. Uma vez se faço em zigue-zague, senão tô camisa branca de vermelho, nego tinge. Parado, vira alvo, por isso você nunca vai me ver deitado a salvo. Eu vivo sempre correndo risco e quando eu quero dar um trisco eu dou meu jeito. Só não pode ficar parado esperando tomar caroçada, é dito e feito. Espírito aqui pra te ensinar, pra te explicar, você presta atenção na lição. Já que sou moleque sangue bom, começa a rimar com todo o respeito. Eu entro no seu sonho como estrela da morte. Exploro os limites, destruo o indivíduo. Pesadelo contínuo me torna um homem mais forte. Com destreza, coragem, os olhos no lugar. Numa fração de segundos, grande força hipnotiza pessoas de cabeça fraca. Precisam se ligar. Nas ruas sozinhos todos temos nossos caminhos. Ultrapassamos barreiras, aprendemos com isso. Duas picapes e tal, DJ me manda festa, churrasco no quintal. A casa cai quando rola o som do Tim Maia Racional. Império contra-ataque é o lado negro da força. O Império contra-ataque é o lado negro da força. O Império contra-ataque é o lado negro da força. O Império contra-ataque é o lado negro da força. Vista a camisa, vá ao show. Ligue 0800 e sinta o flow. Eu entro em sua casa como um vírus letal. O cérebro é a arma, use o vocal. De um lado Zé Gonzalez, de outro Rodrigo Nuts. O melhor crew de DJ no Brasil. Desicantes, eu continuo na luta, filho da puta. É rapaz, isso é o que é. Isso é pra chapar, o tempo tá sinistro. Não é difícil se estressar. Eu sou B-Black, vulgo Benegão. Segue pão de cu na sua cara, então segura. É pura pensão, vou te dizer. Vou te falar, cumpadre, que se passa nessa terra. Olha o preço que tu faz. Não se enquadra no padrão vigente, de olho diferente. Me reticente, quer apagar a sua mente. Por isso segura na pressão, meu irmão. Peidou na hora errada, culpado, não tem perdão. Sou soldado do funk, por isso não se espante. Quando eu der meu sangue por alguma coisa que eu leve fé. Foram muitas tempestades, mas eu ainda tô de pé. Como água mole em pedra dura, minha deve de perfura. E sua barreira se dissolvira, poeira diluída no ar. Oh, não ri pra mim não, amigo, não sou dentista. Meus camaradas não tão de bigode na pista. Speed Freaks, joga do meu pé. Não adianta me tirando onda, porque eu vou rir quando eu quiser. Então se liga, mané, que eu já me cansei de te explicar como é que é. Se logo quando amanhece fico de macaco. Sol queimando a minha cabeça, mas mesmo assim permaneço sentado. Falando, gritando, com voz potente como a de um trovão. Dando pra vir onde quer que esteja. O Império contra-ataque é o lado negro da força. O Império contra-ataque é o lado negro da força. O Império contra-ataque é o lado negro da força. O Império contra-ataque é o lado negro da força.